Flow Rude apresenta Desse tamanho na guerra. A realidade do trem. Zona Leste, Calmon Viana. A bolsa maior que o menino que carrega. Peão desde a infância, uma criança mais na guerra. Não pede, se vira, vende tudo dentro do trem. Toma borrachada dos guardas pra tirar seu vintém. Saque, repare, pouca idade e tamanho. Ganhando grito seu, corre mais que muito marmanjo. Acredito, traz sonhos, esse menino, acredito. E sinto soltar pipa ou brincar de carrinho. O tempo marca face, afunda os olhos, mostra olheiras. Longe da escola, do seu direito, de simples brincadeiras. Quebra queixo, amendoim, japonês, água gelada. Pastelzinho, bala, jogo de palavras cruzadas. 4 horas da matina, na lida, na corrida. Nas costas, a responsa do sustento da família. Quem ouve não acredita, mas quem vê se arrepia. 13 anos de idade, já levando essa vida. Nas costas, uma mochila maior que ele mesmo. Chinelo de dedo, o dia inteiro correndo com aquele peso. Convivendo com o desprezo de quem olha e não se importa. E acha que vive desse jeito porque quer e gosta. Longe da bola, longe da escola, longe da infância. Seu sonho era um dia poder viver como criança. Aproveitando da inocência que o mundo lhe roubou. Distante da desgraça que pelo mundo se espalhou. Sequelas futuras, vida dura, criança muda. Pequeno luta, é a lei que muda. Jovem demais, é o trampo que lhe resta. Desde cedo no corre, desse tamanho na guerra. Sequelas futuras, vida dura, criança muda. Pequeno luta, é a lei que muda. Jovem demais, é o trampo que lhe resta. Desde cedo no corre, desse tamanho na guerra. No sacrifício, correndo perigo difícil. Longe do livro, Calmon Viana, vejo vários meninos. Que bosta, o trem que faz aquela linha. Arrisca o povo e milhares de famílias. Por que não tem conforto como os trens da outra linha? Por que tanta falta de respeito assim com a vida? Meu voto não vai, não sai pra aquela laia. Quantos já perderam perna naquele espaço tipo uma vala? É descaso, trem sempre lotado. Mas trens na linha, pô, não custa tão caro. Obras faraônicas se estendem cada vez mais e mais. A lerdeza dos trens na leste nos atrasa mais e mais. Balde de água na mão, lavando vidro de carros. Ou de porta em porta pedindo trocado. Sendo explorado por quem deveria amá-lo. Subjugado por quem deveria apoiá-lo. Espancado por quem deveria acariciá-lo. Transtornado não difere o certo do errado. Vende refri salgado no braço Calmon Viana. Ou numa bocada desperdiçando a infância. Tanto faz pra Babilon, tanto faz. Um trago no último vagão alivia a angústia que traz no coração. Seu único recanto, seu refúgio. Seu Zion pessoal onde se esconde de tudo. Sequelas futuras, vida dura, criança muda. Pequeno luta, é a lei que muda. Jovem demais, é o trampo que lhe resta. Desde cedo no corre, desse tamanho na guerra. Sequelas futuras, vida dura, criança muda. Pequeno luta, é a lei que muda. Jovem demais, é o trampo que lhe resta. Desde cedo no corre, desse tamanho na guerra. Vejo propagandas criticando trabalho infantil, prostituição infantil, mas o que responde o Brasil? Até hoje no Cisal, nas roças de Palmito. Com as mãos rachadas, pequenos meninos. Famílias passam fome, quantos filhos não sustentam a casa? Famílias necessitadas, quem corre é a molecada. Que cata lata, papelão, se vira guarda carro. Um bico aqui, ali, leva compra de supermercado. Desse tamanho na guerra, desse tamanho já na lida. Não vive o momento, não curte como deveria. Pra ele é luxo ser uma criança como as outras. Salário de deputado, filho da puta em contas gordas. Paga pedágio pra trabalhar, por baixo começar. 5 por 1 real, nos vagões amarretar. A molecada rala, vendendo bala, água. Correndo dos PFs pra não perder a grana e a carga. Quantas crianças nos lixões tiram seu sustento. Quantos garotos morrem escravos nos carvoeiros. Quantas meninas exploradas nos puteiros do centro. Espancadas, estupradas em troca de dinheiro. Drogadas pelas praças e calçadas da vida. Ajudadas por caridade ou mortas pela polícia. Pequeno luta, criança muda, futuras sequelas. Vida dura que leva desse tamanho na guerra. Sequelas futuras, vida dura, criança muda. Pequeno luta, é a lei que muda. Jovem demais, é o trampo que lhe resta. Desde cedo no corre, desse tamanho na guerra. Sequelas futuras, vida dura, criança muda. Pequeno luta, é a lei que muda. Jovem demais, é o trampo que lhe resta. Desde cedo no corre, desse tamanho na guerra. E aí, malucão, cê fica reclamando da vida? Fica aí sentado, se lamuriando, porque não tem porra nenhuma. Vai ralar, vai fazer igual a molecada faz. 5 horas da manhã, um puta frio. Só de regata, bermudão e chinelo de dedo. Com uma mochila com mais de 10 quilos nas costas. Vendendo refri, cerveja, dentro do trem. Desta tamanho na guerra. Afro-Rude. Edmon Orfeus, Xandão, Afro-Jay, Atitude. Banca Terror.